the JB's Live and Fast. Mano, essa daqui quando eu tocava era embaçado, hein? Eu lembro, 84, 85, Clube da Cidade, Barra Funda, a festinha estrumbada, porra, mal saudade, ó. Aí, tenho certeza que esse som aqui marcou a vida, os momentos, a época de uma pá de cara e de uma pá de mina também, morou, mano? E uma pá de DJ sabe do que eu tô falando. Aliás, por falar em DJ, os DJs nunca são lembrados, né? Mas eu lembro. Esse cara que faz todo mundo dançar, todo mundo sorrir e chorar, através do baile ou através da rádio. Os caras que muitas vezes deixam de comprar uma roupa, de ir no cinema com a namorada, ou de ir pra qualquer outra diversão, pra comprar um disco antigo ou novo, usado ou lacrado. Os caras que ganham a mó merreca por baile, morou, mano, e que muitas vezes toma pica de uma pá de dono de festa também. Tudo por gostar do barato, por amor, porque o barato tá no sangue, ó, mano. Então aí, humildemente, humildemente mesmo, vai a minha homenagem aí pra aqueles DJs que, na minha opinião, são merecedores da arte de tocar os discos, falou? Se liga aí. DJ Amauri, grande DJ gordo, conhecedor, conhece, hein? Mané da Cashbox, DJ Silvinho da Young Black, DJ Gandaia, todos os DJs do Oscarlos, Ademir Fórmula 1, DJ Chilão, Toninho Hits, Paulão da Zimbábue, aí Paulão, aquele abraço, Cidade Tiradentes, mixa muito, hein, truco? DJ U, DJ Paulinho, Célio, DJ Cosmo, Pelé, Johnny, DJ Doc da Zimbábue, Grandmaster Ney, DJ Renato Santista Sangue Bom, lá de Itaquera, valeu! DJ Claudinho, lá da Zona Norte, que tocava na Popcorn, aí Claudinho, aquela época era embaçada, hein, truco? DJ Natanael Valente, que segura o hip hop até hoje, aquele abraço! DJ Cláudio Costa, o locutor que você gosta! DJ Porta-Mala, DJ Chubby Finado, DJ Walter, Zé Carvalho, Sidão, DJ Mark Mark, tá lá em Londres ganhando dinheiro, firmeza. DJ Miltinho, Theo da Bossa 1, representou a Zona Sul vários anos, aquele abraço. DJ Charles, Paulo Sorriso, DJ Ninja, fundador do Hip Hop, junto com o DJ 1 que eu já citei. DJ Gringo Sangue Bom lá da galeria. E por último, mas não último, DJ China Finado Santista Sangue Bom, me vendeu vários discos, me fez conhecer várias músicas. Aí China, muito obrigado, morou, mano? Onde você estiver, a gente torce pra você tá bem, em paz, morou? Você faz mal falta aqui, valeu! Rap é o som da liberdade da sua mente, mano. Que libertou a mim e libertou uma par de gente. Infelizmente, mesmo assim, uma par de parceiro e uma par de mina não consegue enxergar isso daí, morou? Mas a gente não desiste. Aí, o talento é Deus que dá e a gente tem que saber administrar. Força de vontade, humildade e passar pro próximo aquilo que a gente aprendeu é a chave. Só assim você vai ser o rei, o mestre, o melhor, valeu? Aí, um abraço pra todas as irmãs e os irmãos, os mano e as mina, os primos e as primas, as guerreiras e os guerreiros. Pra mim é tudo a mesma coisa, morou, mano? Sabe por quê? Porque todos nós viemos de lá, da África. Todo louvor ao Senhor, 4P, mano. Logo mais, na batida volume 2, na batida volume 1.